Ja. Tango Fox, Tango Oscar, tenta possível esteira de turbulência do Embraer que passou sobre o 17. Quando pronto, sem livre decolagem. Vento a uma centena, 15 nós. Ambiente do vento, atento à esteira iniciando. Tango Oscar. O 397 ali mantém a cabeceira 1-0. O gol no 397 ali mantém a cabeceira 1-0. Oi, o Cersan. Prossiga. Autorizado retorno aí para nesse mesmo nível, 2000? Afirmativo, pode retornar a critério em XSR. Grado, Serra. Z4207, sala 5, no chame 1, no 219. 219, até. Acho que vai passar o controle. Azul 4207, via livre táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, 4207. Salvador, The Fox Trot, Tango Oscar, bom dia. Foi chamado para o controle, Gradeza 1. Fox Trot, Tango Oscar. Decolou Salvador Destino, Siri, mil pés, Axé vai manter. Sete, Papa Tango Fox, Tango Oscar, contato radar. Para ser corredor Axé, o Fox Tango Oscar. Oscar. No 397, decolado ao 53, sendo controle em 19-8, bom voo. 19-8, gol no 397. Era uma proa 200-300, para evitar a formação. 3-0, triple C4, mais 0. 5-4, 9-0. Controle, o gol 1-397, decolado cumprindo a saída da EL. Gol no 397. Subo para o nível 380, lançando terceira saída da EL, Lida Bridge. Confirma a informação para o gol no 307. Subo para o nível 380, lançando terceira saída Lida, até a posição Lida após Lui Bridge. Para o 380, até a posição Lida após Lida Bridge. O gol 1-307. 3602, chame agora Centro Recife 3325, alterno 251, bom voo. 3325, 251, 3602, bom dia. Autorização para o jet 5-8-9, já tem uma previsão, senhor? 5-8-9 está autorizado, 340 Guarulhos, via previsto 5-0, decola pista 1-0 com curva direita, saída da Leida, após PDEV, controle 1-9-8, aciona 5-1-4-5. Autorizado Guarulhos, nível 340. pela Upper Whiskey 50, decola a pista 10 com curva direita, saída Tael, transição lida, após BDEV, contor 198, transponder 5145, Webjet 589. O Web 5811, não faço check no rádio, reporta pushback acionado. Pushback acionamento, Jet 5811. Autorizado, reporta pronto, tá? 5811. Gente, reportará táxi o 5811. Agora outra vez do farol da barra, o Tango Oscar. Ótimo, até escuta, solta o Tango Oscar. Autorizada presente, direto Siri. Autorizado Siri, solta o Tango Oscar. Reproa direto então, Siri grava. O Mike Eco de autocontrole? 22.000 SDS Salvador. A prosseguir Salvador, informa o tráfego agora. 11 horas 10 milhas a 1010, prosseguindo para a Siri. O Mike Eco Delta. Tem condições de prosseguir a descida até 500 pés, o Mike Eco Delta? Bravo Eco. Busca Bravo Eco, livre acionamento, toque. Está pronto para o táxi. Para ingresso. Oscar Bravo Eco. Mike Eco Delta, prossiga descida, informa o tráfego anteriormente formado, encontra-se agora a meia dúzia de milhas. Serra, Serra. Prossiga. É, já pronto para retornar a Salvador, tá visual com o campo. A intenção é pouso? É pouso no pátio 4, tá aqui no setor da rotatória. Gente, dá pra gente autorizar a aproximar pra cabeceira, no 7 ou para o pátio, caso deseje. O vento é uma centena, 15 nós. Reporte no solo controlado, Serra, Serra. Uma centena com 15 nós, reportará no solo controlado do pátio 4, Serra, Serra. Para o táxi Objeto 5811 com 142 a bordo, autonomia de 4 horas alternando com fim. 42 a bordo, Zephyr Taxi via Juliette Alfa, Fonte Perdona, 0 Torre, 198, só 612, o Web 5811. Gente, liga o táxi via Juliette Alfa, Fonte Espera, Capiteira 191, quando pronto 286, Objeto 5811, obrigado, bom dia. Oi, muito bom dia, 158-1-1 na Alfa, pronto para decolar. Enquanto no 1 na linha e decola pistão 0, vento uma centena aqui de nós. Sente, a linha e decola já tem Chega, Tango. Centro Recife. 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. Chamo o Centro Recife, 133-25, alterna 125, 1 no gol, 1307. 103, prossiga. Tax, reporte alinhado e pronto para decolar na cabeceira, Guardião 03. Tátil 4, Tático? Opa, Tátil 4, corrigindo. Frequência livre, seu solo foi 0, 1, não, Sérgio, grato. É, estamos aqui para isso, um abraço. Na intercessão para ingresso 17. Objeto 5811, contato radar na decolagem, suba ao nível 340 na saída da El. 340, possibilidade de VOB 10? Está presente, autorizado, direto Leda. Ô Leda, objeto 5811. 811, decolada 02, controle 198, bom voo. Objeto 5811, agora o controle de 98. Técnico Delta, chama agora a torre 118, décima 612. Torre 118, obrigado. Torre Salvador, papá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, reposte na vertical do farol de Top 1. A intenção é pouso no 7. Afirmo. Está presente, autorizado prosseguir para a final da 1-7, reporte livrando hoje da 1-0, Mike Eco Delta. Está presente para a final da 1-7, reportará cruzando aí a 0-1-1, questão do 0. É uma centena com 15 nós. Autorizado a decolar pista 1-7. Atente a um helicóptero, você recorda que está se aproximando do farol de Tapão agora. Salvador, bom dia, voo no 477, controle Salvador, assina identificação, desça ao nível 040 na chegada, bom, ajusta o altímetro no 092. 40.5. O trip 5490, está cruzando 120, passando alvo, tomando proa de Petrolina. Centro-trip 5490, chama agora o Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 12685-2545, dê a volta. Até. 1260, bom dia. Repetitivo e repetitivo para Recife. Informação é aquilo. O gol no 260 Recife 390 nível, está autorizado via o Perusque 58, decola a pista no zero com a esquerda, sai da pulga, transição Caju, controle 119 decimal 8, aciona 5427, gol no 260. Chamada controle 198, eu regresso. 358, decola no zero, cruza da esquerda. É a Puca Caju, 198, 5427, gol no 260. A correta, conta push, gol no 260. Portaremos, estamos ao gate 4. A intenção é ponte 4, não é isso? Afirmo. Presente. Posca Bravo, que tem condições de parar no ponto médio da pista 197? Ou permitindo que o Mike Echo Delta pôs na cabeceira? Presente. Mike Echo Delta, aproxime para a vertical da cabeceira 17, o vento é uma centena dos nós, ataque do solo controlado. Vertical da cabeceira 17, aportará no solo controlado, Mike Echo Delta. Posca Bravo, está observando o helicóptero já, ingressando na final 17. Autorizado, tá para 3. Porta no para 3. Aqui é que deu, tá no solo 07. Eu vou para o pad 4, a estacionar fica livre. Tá 3896, controle Salvador, aciona identificação. Desça ao nível 050 na chegada, Mari. Altímetro no 0 no 2. Passar para o cruzamento Lima, aquilo azul. Ok, Alphaton Tango, Aracaju, tá autorizado, 090, decola pistão no zero com a esquerda, sai da Conde, controle 119, decimal 8, aciona 0263. Recife, 133.25, alterna 125.1. 3325.25, boa, objeto 58 no outro. Vai até a porta push, ó, que na cabeceira norte, pronto. Oscar Bravo Eco, autorizado a decolar, pista 17, vento uma centena, 15 nós. Atente ao Guardião 03, a RV10 que está no corredor Axé, próximo ao Clube do Bahia. Observarei. Guardião 03 já está regressando? Negativo, senhor. Guardião vai permanecer nesse circuito, digo, nesse espaço. Entre farol de Itapuã e sede do Bahia. Certo. Reporta no Pátio 3, Lima Quilo Sul. O 03 vai tentar para trás, decolando da pista 17 a 1 no meu pés no corredor Axé. Tem condições de voar com proa norte para estar o tráfego? Assim é batido. Sente, voa com proa norte, aguardando autorização para retornar ao corredor. Proa norte, aguardando o retorno, o Guardião 03. Controle Salvador, Oscar Bravo Eco. Patango Oscar, Bravo Eco, controle Salvador, mantenha condições usuais, um no meu pés no corredor Axé. Bravo Eco. No 477, contato autorizado ao final do procedimento ILS-XV, pista no zero, desça para 2 mil pés, altímetro 10 no 2, reporte estabilizado. Gente, 2 mil, reporte estabilizado. Papatango, Oscar, Bravo Eco, não recebe informação nem do seu modo alfa, nem do seu modo Charlie. Confirma o transponder estacionado. Aí, Gil. Tem 03, retorna ao corredor com curva pela direita. Guardião 03, regressando com curva pela direita. O Oscar Bravo Eco, agora sim, recebe informação do seu modo alfa, do seu modo tchau. Obrigado. Desça desça para 3 mil pés, altímetro 10 no 2. Quilo Zulu, uma centena, Ilhéus, autorizado, decola a pista no sete, curva direita, saída coral, controle 19, final 8, aciona 0254, Lima Quilo Zulu. Ilhéus, final no zero, curva direita. não, é Porto Táxi, o Alfa Tucutano. Fonte Perdão no Zero Torre 118, só meia dúzia, que negar 1012, off the tank. Torre 118, pessoal, meu Deus. Controle, Oscar Bravo Eco, farol da barra, autoriza a nossa pro destino. Qual pro, para o destino? 3110. Confirme. 3110. Certo, autorizado direto Serra Novemba e Uniforme Tango, ainda mantendo um no meu pé. Quando possível, estimado para pouso. Positivo. Mando pouso 1429. Copiado 1429. No 3896, autorizado, final do procedimento LSX-8, desça para 3000 pés. Altímetro 1012, repórter estabilizado. Desce para 2000, autorizado ILSX Ray, com 1012, repórter estabilizado, 3296. Via Serra e baixo travado, nave estando. 1477, agora que está livre, altímetro 1012. 77. Pouso autorizado, sistema 0, vento na centena, aqui na chatrem. Pouso, bom. Alfa Tango, decolador 20, agora controle 198, bom voo. Controle 198, grato. Controle Salvador, bom dia, papapá, Alfa Tango, Tango, decolou, piste no 0, não sei da quando. Papapá, Alfa Tango, Tango, contato, radar da decolagem. Para o nível 090 na saída Conde. 090 na Conde, Alfa Tango Tango. Controle, Oscar Bravo Eco. Solicita acender para o nível. Autorizada a ascensão ao nível 065, Oscar Bravo Eco, tráfego já superado. Obrigado.